Jesus Cristo, ouve o teu lamento triste. Já sabes que existe alguém para te ajudar. Cansado, coração magoado, ergue teu olhar. Lá no alto existe um alguém bem triste com o teu penar. Volta para e escuta. Podes lamentar. Jesus Cristo, te ajudar. Jesus Cristo, ouve o teu lamento triste. Já sabes que existe alguém para te ajudar. Estás desanimado, não deixes de andar. Com Jesus ao lado, será leve o fardo, breve has de chegar. Jesus Cristo, ouve o teu lamento triste. Já sabes que existe alguém para te ajudar. Jesus Cristo, ouve o teu lamento triste.